prepara para um evento glorioso. É o arrebatamento desta igreja, desse povo considerado humilde e até mesmo desprezado, porém com sangue puro esse povo foi lavado. É grande a alegria deste dia tão ditoso. Seremos todos transformados em corpos gloriosos. Seremos atraídos, voaremos para infinito ao ouvir a voz suave do chamado. Chamado, então nós subiremos para encontrar o Mestre amado. Sem uso de aparelhos, aviões ou coisa assim, subiremos para a glória, onde o gozo é sem fim. Até sonhar com as bodas do Cordeiro, onde vão reunir crentes deste mundo inteiro. A mesa preparada e Jesus servindo o povo no dia da grande ceia. Oh, que glória, oh, que gozo. Voltemos ao presente e vejamos nossas vidas, se estamos realmente preparados para a partida. Sabemos que este dia muito em breve chegará. Passarão os céus e a terra, mas a igreja surge.